você me pega? 02. Tá certo demais, pessoal. Sua Vitor Juliette, mantenha 15000 pés, ingresse no corretor Vera Cruz, Vitor, Índia, Juliette. Ingresse no corredor Vera Cruz, reporte através de Paripe. Informo tráfego 11 horas, 1.5 milhas, mantém 015, não está no contato do centro, do controle. Ciência não tem aviso, Vitor, Índia, Juliette. Rodolfo. Salvador, o Juliette Bravo Lima no localizador, está atingindo 2000. Juliette Bravo Lima, complete final ILS, aguarde para transferência de comunicações. Guardando. Em Salvador, boa tarde, eu só passei no Vitor Mike Quebec. Vitor, Índia e Juliette, informo tráfego pago pelo controle. Foi ultrapassado. Vitor, Índia e Juliette. É, Juliette. Controle Salvador, boa tarde, Trip 5488. Trip 5488, ação identificação, autorizado chegada MAN, desça para nível 060. Chegada MAN, descida 060, 5488. Informo que perdi o contato com o Centro Recife agora. Gente, Trip 5488. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde, tá batendo o Vitor Mike Quebec. Táxi no 755. 755, guardarei. Controle Salvador, batendo 1500, César, acionado 0161. Tá no mais um minuto para agora todos. Gente, Vitor Mike Quebec, informe POB, tipo de equipamento. Dois. Tipo de equipamento, Vitor Mike Quebec. Papa Alfa 3-2. Gente, eu Papa Tango Vitor Mike Quebec. Tráfego 11 horas, 2 milhas. Mantendo 1500 pés. Mesmo rumo, mantendo 1500 pés. Ingresse no corredor Vera Cruz. Reporte através de Paripe. O João Contrato vai informar. Está dando pés, estou matando meu pé fechado aqui. Gente, o Romeu é com Índia. Está autorizado um bom lado da gente que fechou o procedimento. Aí, 40 milhas. Aguarde. Gol no 925, voe pro Serra Vitor 366. Gol no 925, está autorizado o sinal R9. 366, autorizado R9. Salvador, o Juliette Bravo Lima está visual com a pista. Juliette Bravo Lima, chame torre 118.6. 18.6. Salvador, papá, papá, Juliette Bravo Lima. Juliette Bravo Lima, prossegue para 1-0 ou circula? Vai prosseguir para 1-7. Estimativo, informe final 1-7, 1011 o ajuste, informe na final 1-7. Formará na final. 11 horas, 3.8 milhas, mantém 1500 pés, rumo Nordeste. CET, visual com ele. Transição Gonza, controle 19.35, aciona 5451. 5451, confirma, chame pronto acionamento, 319. Camará, obrigado. 1 hora, 1.7 milhas, mantém 1500 pés, rumo Nordeste. Certo, visual com ele. Street Weather Bonnet 48, contact now 19935. Okay, 19935, good day, Avianca 6321. Seguindo o procedimento, ok? Estamos on Mini 6 por 366, reportarei. CET, Gono 925. Avianca 6321, radar contact, clapsack level 380, Golly Departure. Bom, 75. Comenta a linha pode aprovar a rotatória? 55 para o táxi com 127 a bordo, 3 horas e 9, Campinas. Vitorinha Juliette, solicitou para a rotatória. Mantém os corredores, Vitorinha e Juliette. Juliette! Estabilizado, uma aproximação final com 1925. Papa Romeu, Romeu, Eco Índia, suba para 3.000 pés, ajuste no 09. 3.000, Eco Índia. São até, autorizados até 3.000. Certo, 3.000, Eco Índia. Goro 925, chame torre no norte decimal 6. 286. 755, a linha decola? Sim, senhor. Autorizado então a linha decolar, 160 com medos. A linha decolar, 165. Torre Baito, boa tarde, 18. Como 925, tá bom? Final baixo, tá bom? 925, a cabeceira deslocada 90 metros, continue a aproximação aguardando pistoleiro. Sete, aguardando pistoleiro. Lima, corrijo. Juliette Bravo Lima no solo aos 50, informa pistoleiro. Ali Bravo. 091. 3.000 pés, 6.11, 5.488. Pega você, Romeu, Romeu, Eco Índia, livre ascensão até o nível 085, informe estimado para pouso, mantenha-se em condições usuais. 203, meia Sara. Funciona. Alfa Vitor Juliette visual com campo. Afirmativo, Petrelef, Juliette visual com campo. Alfa Vitor Juliette, chame torre 198 decimal 6. Transferindo para a torre, Alfa Vitor Juliette. Papatango Vitor e Juliette vai seguir tráfego na posição de 1 hora, 10 milhas, rumo oposto, mantendo 1000 pés. Problema espera sobre rotatória. Chame torre 118 decimal 6, Vitor Índia Juliette. Juliette, Fiat. Controle 35488, calibre LS. Cortar para ingresso para pouso na 17. Juliette, informe na final 2 milhas da 17, Alfa Vitor Juliette. Autorizado para pouso na 17. Vitorino Juliette, mantendo 1.500, ingresse na final 1.7, informe 4 milhas da cabeceira. Juliette, Vitorino Juliette. 755, chama o controle 1935. 755. Controle, copiou o trip. Sim, aeronave que modulou. 35488, estabilizado, localizador, visual com a 10. 35488, chame torre 18 decimal 6. 86, obrigado, boa tarde. Oito. 5488, continua a aproximação, aguardando pista livre. A cabeceira 10 deslocada 90 metros. 5488. Patango Vitor Mike Quebec, chame torre 198 decimal 6. 186 Vitor Mike Quebec. Fala Salvador, boa tarde, agora 925, livrando. Quebec, é o número 3 para 17, informe na rotatória. Informe na rotatória, Quebec. Táxi portão 5 para 925. Pouso no zero, deslocado 90 metros, 160 com 4 nós. Sente autorizado, pouso no zero, 5488, trem baixo, travado. Sou Salvador, Alfa Vitor Juliette, na final de 2 milhas, Paulo 7. Afirmativo, Alfa Vitor Juliette, continua a aproximação, Paulo 7, aguarda autorização de pouso. Índia Juliette, informe visual com tráfego número 1 da 17. Vitor Índia Juliette, aeronave na 10 também. Estimativo, Vitor Índia Juliette, o número 10 autorizado, mantém a separação com o tráfego da sua frente, aguardando pista livre. Juliette. O Alfa Vitor Juliette, autorizado pouso no 7, 170 com 4 nós. Autorizado pouso no 7, Alfa Vitor Juliette. Quebec na posição rotatória, visual com Vitor Índia Juliette. Afirmativo, mantém separação e continua a aproximação. Se tiver condições de reduzir, o Vitor Mike Quebec está aguardando o pista livre. Pronto, eu estou reduzindo, aguardando o pista livre. Vitor Juliette no solo 56, agilize a liberação da pista e aguarde para o backtrack. Vitor Índia Juliette na final de uma milha. Afirmativo, está só aguardando o tráfego livrar aqui em Jará, Quebec, já está bem próximo. O vento 160 com 4 nós, está autorizado seu pouso, Vitor Índia Juliette. Juliette. PP5488, solo 57, direito 129. Lembraram 219, 5488, boa tarde. 228133. Afirmativo, Quebec, o vento 170 com 4 nós, o Vitor Índia Juliette já está livrando a pista, está autorizado seu pouso. Estamos autorizados, Quebec. O Vitor Mike Quebec é Pato 5? Pato 4. Ciente. Então 0, informação X-ray. Então 3190, ação de identificação, autorizado chegar na Mari, desça para nível 050. 050 na Mari, nossa extensão se autorizado, seria efetuar o RNAV para 10, vou encerrar a Vitor 366, está presente. Então 3190, vai ser autorizado encerrar a Vitor 366 após a posição do na guarda e autorização para RNAV. Fique aguardando. Olá, Salvador, está 3567, boa noite. Então, 3567, Guarde Brasília, nível 360, prevista saída Gole ou Fito. Formação em curso, Yankee. Vou voltar com a Yankee, tá? 3567, Gole ou Fito, obrigado. Vamos. Fazer o backtrack, vai liberar e formalizando, muito obrigado. Confirma para o Vitor e a Juliette? Pode seguir o Alfa Vitor e Juliette, somar livrando lá no Pat 4. 4-5-4-8-8, obrigado, boa tarde. Pronto, cópia. TAM 3567, pronto, cópia? Temos a Yankee, pronto pra cópia, TAM 3567. 3567, autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17, decola da pista 10, saída Gole, transição ao fito, primeira curva à direita, controle 119.35, código transponder 5461. Brasília autorizado, nível 360, pela Zulu 17, a pista 90, primeiros 90 metros praticáveis, saída agora de transição fita, 1935, é o controle Salvador, 5461, transponde a portão 3567. 3567, correto, chame quando pronto, portão 62. Chamará o portão 3567. Muito boa, tá? 862, tem X-ray, passando 190 ao 110. 8002, acima identificação, autorizado chegada a bom, se deixa para nível 060. A bom, 60, identificou 862. Poderia confirmar a posição do tráfego para o TAM 3190? Previsto saída da Eldin, né? 3175. Informação em curso é Yankee. Sim, 3175. O tráfego que prossegue na IP7 para aproximação está na chegada a Bonf, então 3190. Gente. Pronto, cópia. Prossiga. 3175, autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisk 50. Decola da pista 10, saída da L, transição de NER, primeira curva à direita, controle 119.35, transponder 5456. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisk 50, decola pista 10, saída da L de NER, curva à direita, controle 119.35, 5456, transponder 3175. Correto, chama quando pronto, tá 3175. 3175. 7720, autorizado 2000 pés, ajuste 1011, poste estabilizado na final do ILS. Autorizado 2000 pés com 1011, chamar na final o ILS 1720. Avisar e informa a velocidade indicada. 250, conforme solicitado anteriormente. Reduza para 190 nós, então 3190. 190. Por Salvador, então 3175, para pushback em treinamento. 3175, portão 3 autorizado, reposto táxi. 3175. Portão 3190 está autorizado 3000 pés, ajuste 1011. 3011. Aproximando-se do limite da 3190, mantenha presente pronto. 3190, limite a radial 300 de Salvador. Agora é a 300. Afirmo, TAM 3190. 8002, informa velocidade indicada. 259.862. Ao passar nível 100, reduza para 2109, TAM 8002. Passa uma centena 210 nós, TAM 8002. Então, 3190, reassuma a navegação, voe na Porto Serra Vitor 366, desça para 2500 pés, ajuste 109. 2500 Serra Vitor 366, de onde? Nível 360, via Alter Zulu 17, decola da pista 10, saída gole, transição off-fito, primeira curva à direita, controle 119.35, código transponder 5437. confirmar o transponder, 5435? 5437. Ok, 360 autorizado, aerovia Upper Zulu 17, decola da pista 10, senta gole, transição ofício, a curva à direita pós-decolagem, controle 119 decimal 35, transponder 5437. Pulo 925, correto, chame quando pronto, portão 05. Chama. .002, isso para nível 040. 040, 862, apenas já com 210. Da 06720. 0720, chame torre 118, decimal 6. 7720, cabeceira do local de 90 metros, vento 160.4, está autorizado o seu pouso. Aqui, táxi com 158 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando galeão. Ah, 10, quando lá chame a torre em 118 decimal 6, ajuste 10, 11. 10, 11, ajuste, livre táxi direita, ponto de espera, pistão 10, lá, torre 118-633-175. Obrigado, boa noite. Correto, boa viagem. Cliente, mantenha 15000 pés, aguarde para novo código no transponder. Confirme Lima Zulu Golf. Sente, aguarde Lima Zulu Golf. Lima Zulu Golf, suba em condições visuais para o nível 035, informe ingressando nos corredores. 8002, reduza para 1709, segue aeronave.